Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Agora já louvamos, já exaltamos o nome do Senhor, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Mas diga para o irmão do teu lado, ô meu querido, não é para mim não, é para o irmão do seu lado, oi meu querido, meu amado, que bom que você está aqui. Esse domingo não seria o mesmo se eu não visse você aqui na casa de papai. Amém? Glória a Deus. Então aplauda papai que está nos recebendo na sua casa. Amém? Casa de papai tem lugar para todos os filhos. E no coração, a casa de papai é o coração de papai. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Repita comigo, alegrei-me quando me disseram que hoje à noite eu iria à casa de papai. Amém? Nós vamos estar nessa noite compartilhando algo que, com toda certeza, Deus quer estar conversando conosco a respeito disso. Eu tinha algo para ministrar e, enquanto estava vindo para cá, papai falou que era para ministrar outra coisa. E eu acabei tendo uma folha do caderno, porque de mim mesmo nada faço a não ser aquilo que papai me manda fazer. Amém? Se você quiser ser bem sucedido por todos os lugares aonde você andar, não invente, não se desoriente, simplesmente faça conforme o modelo que papai te der. E nós vamos estar compartilhando a respeito de uma pessoa que é muito amada por papai, que é muito amada pelo nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Glória a Deus. E que muitas vezes nós não compreendemos qual é o papel dessa pessoa na história da humanidade e na Bíblia Sagrada. Às vezes até alguns mais exaltados, alguns mais afoitos, acabam a transformando e dizendo que algumas pessoas a idolatram, a veneram, a adoram. Mas existe uma grande diferença entre amar, idolatrar, venerar e vai daí por diante. Amém? Quantos aqui têm mamãe? Ou já tiveram uma mãe? Levanta a mão. Ô, glória, todo mundo, né? É óbvio que alguns têm ainda, outros como eu já tiveram. A gente, os que não têm, sente saudade, os que têm, sentem amor. Mas por mais amor que nós tenhamos às nossas mamães, nós não as idolatramos, não as veneramos, não as adoramos, nós as amamos, amém? Glória a Deus! Eu tenho a primeira grande notícia dessa noite para te dar, algo que você talvez nunca tenha ouvido na sua vida. Mas Jesus, o nosso irmão mais velho, ele tinha uma mamãe, amém? E que se chamava Maria. Olha que coisa tremenda. Agora vocês imaginem se eu chegasse daqui e começasse a falar mal da mãe de vocês. Deixa eu ver alguém assim bem forte para levar logo uma só. Olha só, homem de Deus aqui. Eu chego aqui e começo a falar mal da mamãe dele. O que que ele vai fazer comigo? Vai, hã? Vai me dar uma surra, amém? Vai dizer, ó, se não for aqui, que aqui ele tem que parecer santo, mas ele vai me esperar lá no José Faria da Rocha, que eu já aqui, ó, tu falou lá da mamãe. Agora imaginem, Como Jesus se sente quando nós tratamos a mãe dele com desdém, quando nós confundimos o que é amar com o que é idolatrar? Será que ele fica feliz conosco? Sim ou não? Não. Então, nessa noite nós vamos estar tratando do que foi, do que é esse ministério, que muitas vezes é muito mal compreendido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. E quando você encontrar, você diga: eu sou uma profecia encarnada. Glória a Deus! Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, Deus criou a cada um dos bilhões e bilhões, me parece que hoje são 9 bilhões de habitantes na face da Terra, e os criou a sua imagem e a sua semelhança. Ora, quando nós vimos, ou quando nós vemos no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, aonde Deus diz: e haja, e o que que houve? Luz. Queridos, ali estava profetizado de que em algum tempo que nós desconhecíamos, em algum lugar que nós desconhecíamos, mas que o Senhor já conhecia, porque Ele escreveu o livro da vida de cada um de nós. Ele sabia que em algum momento da história da humanidade, que alguém, a imagem e a semelhança dele, iria se manifestar nessa terra. Quando Ele diz: haja luz e houve luz, quem é a luz desse mundo? É. Pois a palavra diz, o próprio Jesus diz para vocês nessa noite: vós sois a luz desse mundo e o sal dessa terra. Amém, queridos? A luz desse mundo somos nós, porque Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, habita dentro de nós. E todos lá fora estão neste momento aguardando que a gente deixe de dizer que a luz é Jesus e passemos a dizer que a luz que é Jesus habita dentro de nós. E quando nós nos manifestarmos lá fora, a natureza parará de gemer, porque a natureza está gemendo, aguardando a manifestação daqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus! No Salmo 139, no versículo 16, a palavra diz que os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Queridos, o Senhor nos conhece, nós aprendemos isso através desse versículo, de que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e que tem algo que está escrito sobre nós no livro, que muitas vezes nós confundimos como o livro da vida. No livro da vida, o nosso nome é inscrito quando nós somos salvos. Mas existe um livro que é o projeto de Deus para cada um de nós. Existe um livro que é aquilo que nós devamos desempenhar como nossa missão nessa terra. Porque todas as pessoas, em todos os lugares, sejam ímpios, sejam evangélicos, seja quem for, todos nós temos uma visão, mas nós precisamos executar uma missão. E no livro está escrito justamente essa missão. E quando nós a desempenhamos, quando nós fazemos aquilo que Deus escreveu a respeito de nós, nós estamos fazendo exatamente a vontade de Deus. E quando nós não sabemos o que é, qual é a profecia da nossa vida, o que, que está escrito a nosso respeito, nós ficamos andando em círculos para lá e para cá, como o povo fez quando saiu do Egito e foi para Canaã, que passou 40 anos rodando em volta do monte, não chegou a lugar nenhum e morreu no deserto. Eu quero dizer para você, querido, que muita gente é salva e sai do Egito, mas muito poucas entram em Canaã. A maioria, por não saber qual é a missão que tem que executar no caminho entre o Egito e Canaã, acaba como todo o povo de Israel, morrendo no deserto. Amém, queridos? Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, o Senhor vai mais longe e diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Queridos, o Senhor nos conhece antes que nós nos tornássemos embriões. Porque nós já fazíamos parte do projeto dele antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender que nós somos chamados para fazermos diferença nessa terra. Nós somos chamados para algo que começa, mas que nunca se encerrará, a não ser na eternidade, depois do arrebatamento da igreja, depois do milênio, e quando nós estaremos em novos céus e novas terras, reinando para sempre com Cristo Jesus. Até lá, nós temos muito o que fazer, e muitas vezes nós achamos que já fazemos demais. Achamos que tratamos que ministério é a gente sair de casa, ir à igreja no domingo, na terça-feira, na quarta-feira. É tocar, é cantar, é pregar, é visitar. Queridos, isso é obrigação. Ministério é fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E enquanto eu não sei, enquanto eu não souber aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou fazer uma porção de coisas que podem ser muito importantes para mim, mas que para Deus não foi aquilo que Ele designou. Amém, queridos? Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 19. Quem achou, diga: a palavra está no meu coração. Mateus capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz que por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Amém? Queridos, nós estamos aqui tratando de uma história que todo mundo já conhece, que é a história de uma virgem que era noiva de um homem chamado José e que um dia veio sobre ela o anjo Gabriel e lhe diz que ela, dali a um tempo, ela ficará grávida. E ela pergunta como se dará isso se ela é virgem. Alguém já conhece alguma virgem que ficou grávida? Ninguém? Glória a Deus. Eu só conheci a Thaís, lá do Rio de Janeiro, que jurava que era virgem, mas a barriga foi crescendo, mas depois descobriram que não foi o Espírito Santo, não. Mas imaginem a situação em uma sociedade altamente machista, uma mulher que está noiva, prometida em casamento, e chega um anjo e diz para ela: olha, daqui a um tempo você ficará grávida. E ela pergunta: mas como eu vou ficar grávida se eu não sou casada e se eu sou virgem? E o anjo diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Queridos, isso é muito bom para a gente pregar. Mas imagine você que é mulher e você que é homem. Você está noivo e a sua noiva diz para você que que está grávida. E você pergunta a ela, mas como, se nós não fizemos nada, não veio um anjo e me falou, e o Espírito Santo veio sobre mim, queridos? Quem conseguiria acreditar numa história dessa? Levanta a mão. O Bruno ia, mas depois desistiu, né? Parou no meio do caminho. Ninguém conseguiria engolir uma história dessa, amém? E nem seu José, noivo de Maria, também não engoliu essa história. Mas ele foi ministrado pelo Senhor, porque ele era um homem preparado para estar ali dando sustentação àquele momento altamente delicado da vida de Maria. E ele era um homem justo, e a primeira coisa que ele fez foi tentar protegê-la, não desonrá-la e não expô-la à desonra pública. E resolveu se casar com ela secretamente. Assim começa a história dessa mulher. História esquisita. Diga para o irmão do teu lado, eita, história esquisita. A mulher está em casa, quieta, sem mexer com ninguém, vem um anjo, diz que ela vai ficar grávida, ela tem que falar para o noivo, tem que falar para a sociedade, tem que falar para todo mundo, e isso era um grande problema, como até hoje é. Agora vá até Mateus 12. Mateus 12, 46. Quem achou, diga, a palavra está no meu coração. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Vocês veem que depois do nascimento de Jesus, Maria, ela teve uma vida normal com seu marido, José, e teve outros irmãos, outras pessoas dentro da família. E Maria, Jesus estava pregando na sinagoga, versículo 47, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí versículo 48, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Agora vocês imaginem, Jesus estava pregando na sinagoga e chega lá na porta da igreja a mãe, Dona Maria, e os irmãos, tudo mais novos, porque Jesus era o primeiro. E dizem, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão querendo falar contigo aí fora. Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Os meus irmãos são esses que estão aqui dentro ouvindo a minha palavra. Imaginem a situação de Maria. Muitas pessoas, queridos, na hora que ouvissem isso, já deixariam de lado. Como muita gente abandona filho, chama filho de ingrato, chama filho disso, chama filho daquilo. Pessoas que abandonam a igreja porque ouve uma palavra que precisa ouvir, mas que não quer ouvir. Quantas pessoas que abandonam o barco porque ouvem e ao invés de buscarem o amadurecimento, elas se melindram, elas choram, elas se chocam, elas sofrem. Maria poderia dizer, eu sou sua mãe. Mas ela sabia que ele tinha uma missão e que ela fazia parte da missão dele e que o lugar onde ela deveria estar era ali dentro, ouvindo a palavra e não do lado de fora com os irmãos batendo na porta, querendo tirar Jesus do seu propósito para que ele pudesse viver o propósito dela. Amém, queridos? Vá até Lucas 1. Lucas 1, 26, quem achou, diga, a palavra está no meu coração. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Queridos, todas as vezes que Deus quer falar conosco, Deus fala conosco. Diga para o irmão do teu lado, esta noite eu estou conseguindo descobrir coisas tremendas. Jesus tinha mãe. E eu tenho pai. Deus fala com os seus filhos. Amém, queridos. Deus fala conosco. Deus não manda recado. Você é filho de Deus. E quando Deus quer tratar alguma coisa com você, você pode estar certo de que Ele vai até você e fala. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar para falar com Deus. Mas nós estamos na nova aliança, no tempo da graça, aonde o véu foi rasgado e a todos nós, através do sacrifício de Jesus, foi nos dado o direito de agora sermos filhos de Deus. Amém, queridos? Deus quer falar, Deus vai falar contigo, vai mandar o seu anjo e ele lhe dará o recado e ele lhe fará o que lhe falará aquilo que Deus quer te falar. Amém, queridos? A primeira característica de Maria é que Maria era uma mulher submissa. E lá no versículo 38 de Lucas, no capítulo 1, respondeu Maria: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, essa é a coisa mais difícil que existe para a verdadeira igreja. Que é falarmos de todo o nosso coração: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Nós gostamos muito de cantar e cantamos coisas muito bonitas. Tem uma música que aqui no, eu nunca ouvi, mas lá no Rio de Janeiro o povo toca muito, que diz: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Aqui também toca. Também. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra nada, está cantando de boca para fora. Se der uma mexidinha, se der uma dor de barriga, sai correndo. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, me acuda. O vaso somos nós. E nós não queremos ser nem tocados, quanto mais quebrados. Porque para quebrar o vaso dói. Para quebrar o vaso é corpo, é alma, é espírito, é atravessar a lança no coração, é sofrer, é pagar preço, e nós não queremos pagar preço. Nós queremos é festa, e evangelho não é festa, cristianismo não é festa, cristianismo é preço. Amém, queridos? Maria tem a coragem de dizer: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Queridos, tem gente hoje que não veio nem para a igreja porque está chovendo. Cumpra-se em mim a tua palavra. E eu ainda passei na casa de um ainda há pouco que estava vendo o jogo do galo. Esse vaso já está sendo quebrado, com certeza. Nós cantamos, mas... quando eu estava no mundo, tinha um negócio que a gente fazia assim, era figa, né? Quando queria falar que era mentira, aí cruzava os dedos, fazia assim. Porque se Deus for levar a sério as coisas que a gente fala, a gente não aguenta 2 minutos. Quebra a minha vida. Faça de novo. Ô, Jesus! Nós não aguentamos nada. Nós estamos vivendo o tempo do evangelho light, do evangelho... aonde faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não olha para mim não, olhe para Deus. Não, mas Deus mora em você. Amém? Glória a Deus. Oh, Jesus! Maria era submissa. A segunda característica, Maria era crente. E Maria era piedosa. Lá no versículo 46, então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém, queridos? Olha, Maria conseguia ser crente. Maria conseguia louvar ao Senhor. E eu não vou perguntar, senão eu passo vergonha. E eu sei que eu passo. Quantos de nós aqui hoje já louvamos ao Senhor de todo o nosso coração? Quantos de nós aqui hoje acordamos e olhamos pela janela e dissemos: uau, esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Esse é o dia que tudo vai dar certo, porque eu estou embaixo da boa mão do Senhor. Todos os lugares aonde eu for prosperará, porque o Espírito de Deus me guiará e o Espírito de Deus habita dentro de mim. Queridos, nós não louvamos, nós não engrandecemos o nome do Senhor. A nossa relação com o Senhor é de me dá, ô Senhor, me dá emprego, ô Senhor, me dá casa, ô Senhor, me dá carro, ô Senhor, me dá aumento, ô Senhor, me dá dinheiro, ô Senhor, me dá 13º, dá saúde, dá não sei o quê, livra meu filho disso, livra meu filho daquilo. Queridos, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? É andar sabendo que a bênção de Deus está sobre nós, ser crente é louvar e adorar o nome do Senhor. É muito mais do que você cantar, é muito mais do que você emitir sons. Você pode adorar no silêncio do teu quarto e você dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, grande é o Senhor. Oh, Senhor, já são 7h30, de domingo, o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para mim, com chuvinha na João César, eu estou na tua casa, vestido, comido, com saúde, uma dozinha aqui, uma ali, outra acolá, mas nada que não me faça chegar na minha casa e amanhã começar uma nova semana. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, e agradecer, Maria agradecia, porque ela sabia que grandes coisas o Senhor tinha feito por ela, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvar, até que a nossa vida seja um louvor a Ele. Amém, queridos. Maria era uma mulher espiritual. Capítulo 2, no versículo 43, a palavra do Senhor diz que, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. E então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente, e sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Repita comigo: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém, queridos. Eles conseguiam, Maria ensinou a Jesus não só aquilo que o faria estar bem com Deus, mas também aquilo que o faria estar bem com os homens. Não só aquilo que faria com que ele tivesse uma caminhada ministerial de blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Que hoje nós temos muito blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Nós temos muitos sábios, muitos eruditos, muitos teólogos, antropólogos, teólogo de tudo quanto era jeito, de tudo quanto é jeito. Mas falta uma coisa que Maria ensinou a Jesus: buscar a graça de Deus, porque sem graça nós somos apenas como papagaios. Nós falamos, falamos, falamos, mas não convencemos ninguém, porque essa palavra não é uma palavra de erudição, essa palavra é uma palavra de espírito. Amém, queridos? E os adoradores adoram em espírito e em verdade, e não com a sabedoria e não com a mente humana. Amém, queridos? Glória a Deus! Maria possuía confiança, confiança de mãe. João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ô, glória! Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E aqui para. Ora, que resposta! Jesus, acabou o vinho. E Jesus responde: o que é que você quer? O que é que eu tenho com isso? Por acaso eu planto uva? Por acaso eu faço vinho? E aí existe um intervalo de tempo. E com certeza eles conversam alguma coisa que a Bíblia não nos relata. Mas no versículo 5 você diz que a sua mãe, você vê que a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Amém? Aí deixou de ser uma conversa da autoridade para ser uma conversa de quem? Da mãe com o filho. E aí ele resolveu fazer o milagre. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum. Com quem? Mas quem? E mais quem? E ali ficaram durante alguns dias. Amém? Maria confiava. Como mãe, ela confiava em Jesus. Ela sabia que ele, ela tinha o ensinado. E lá no versículo atrás, ele crescia em graça, em sabedoria, em obediência. Queridos, se eu não conseguir, esse é um problema muito sério que nós enfrentamos hoje, se eu não conseguir obedecer ao homem a quem eu vejo, não me engane que vou obedecer a Deus a quem nem sequer eu vejo. toda autoridade é constituída por Deus. Sejam elas civis, militares, eclesiásticas, de que natureza for. E se eu não estou satisfeito a quem com quem eu devo prestar obediência, que eu entregue a Deus. Porque se Deus o constituiu, se Deus não estiver satisfeito, que Deus o tire. Mas como Davi disse, eu é que não vou tocar na orla do manto do ungido do Senhor. Amém, queridos? Obediência. E em quinto, Maria revelava o amor maternal. João 19. Versículo 25. Quem achou, diga, a palavra está no meu coração. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria. A irmã dela, Maria, era o quê de Jesus? Hã? Tia, ó, titia, Jesus tinha titia também, ó. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém, queridos. Eu quero tirar algumas coisas muito interessantes desse versículo. A primeira era que Jesus tinha os seus discípulos, mas Jesus, durante toda a sua vida, ele jamais se separou da sua família. Ele era um exemplo para sua mãe, era um exemplo para os seus irmãos, era um exemplo para sua tia Maria, era um exemplo para o seu tio Cleopas, era um exemplo para todos aqueles que o conheciam. Eu quero te dizer que tem muita gente orando pela família do vizinho. E Deus manda te dizer nessa noite que se tu conseguir orar pela tua, você já estará fazendo uma grande coisa. Porque nós muitas vezes queremos a salvação dos vizinhos e a nossa família está toda em frangalhos, está toda despedaçada. Olha para nós, ri e ainda diz, vai para a igreja fazer o quê? Se lá dentro você é uma coisa e aqui fora você é outra. Queridos, primeiro lugar a ser conquistado é Jerusalém. E Jerusalém é a nossa própria vida. O primeiro lugar a ser conquistado, o primeiro lugar a ser ganho tem que ser nós. E depois a Judeia, que é a nossa família, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, as pessoas que estão próximas de nós. E depois nós vamos para Samaria, vamos ver se a gente consegue ganhar alguém da nossa rua, alguém do nosso bairro, e aí nós vamos até os confins da terra. Muitas vezes nós queremos ir ao confim da terra e ainda não conseguimos chegar nem no confim da nossa própria vida. Ainda temos problemas seríssimos nos nossos relacionamentos com irmãos, quanto mais com Deus. Oh, coisa complicada somos nós. Apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, e vou esmurrando a minha carne todos os dias. E nós precisamos aprender a esmurrar a nossa carne. Ainda tem muito crente, leite moça, bateu, tomou. Oh, Jesus de Nazaré, eu não levo desaforo para casa. Eu sou igual um estopinha, um crente bombinha, qualquer coisa eu vou explodir. E está pensando que está fazendo o maior sucesso com Deus. Pareces que está vivo. Mas na verdade, quando o Senhor fala de vida, é vida no Espírito. E com certeza, a guerra, a raiva, a ira, a contenda, a dissensão, a facção, nada disso faz parte do Espírito de Deus. Podemos nos considerar. Mas daquilo que nós nos consideramos, aquilo que o Senhor nos considera, vai uma grande diferença. Talvez Nesse momento, é o grande nó que dá na nossa cabeça. Porque Jesus olha para Maria e diz: olha, aqui está o teu filho. E diz para o discípulo: aqui está a tua mãe. Porque ali, naquele momento, ainda não existia a atual dispensação que nós vivemos, que se chama a Igreja. Ali, naquela hora, ainda não existia a instituição chamada Igreja. E Jesus ali começava a profetizar de que em um tempo breve acabaria a dispensação, a era em que nós seríamos regidos pela lei, e começaria uma nova era em que nós seríamos regidos pela graça, e que seria a instituição da Igreja. A Igreja é uma família, e agora Jesus apresentava a Maria uma família muito maior do que ela, o Cleopas, a mulher do Cleopas e os seus irmãos. Era a família daqueles que o seguiram, dos discípulos. E apresentava aos discípulos uma família maior do que aquela família que eles acreditavam ter. Porque agora também tinham as Marias, tinha Cleopas, tinha os irmãos de Jesus. Não existiam mais famílias, mas agora existia uma só família chamada Igreja. Amém, querido? A Igreja é a família que Jesus planejou para nós. Amém, querido? E aí nós pensamos: ó, mas acabou então. Jesus morreu na cruz e apresentou para Maria a todos os discípulos e agora acabou. Muitos de nós pensamos que acabou. Muitos de nós acabamos com o ministério de Maria lá no momento em que ela dá a luz a Jesus. E outros acabam com o ministério dela nesse momento em que Jesus é crucificado. Mas eu quero que você vá até Atos no capítulo 1. E eu quero que você ouça essa palavra com seu espírito. E você vai sair daqui nessa noite voando. Atos 1, capítulo 4. Quem achou, diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o... Queridos, Jesus, ele estava para subir ao céu. E quem levou Jesus ao céu? Quem foi? O Espírito Santo, amém? Ora, o Espírito Santo levou Jesus para o Pai, a obra estava consumada, e agora o Espírito, Jesus é o Espírito Santo, não para habitar conosco, mas para habitar em nós. E ele diz: não saiam de Jerusalém, vocês fiquem aqui, vocês fiquem orando, porque eu vou para o Pai, mas eu vou lhes enviar o Espírito Santo. E aí você vai no versículo 8. Mães receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Aonde? E depois? Nos confins da terra. Receberão o quê? Poder. Quando vier sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. O que que é testemunha? É alguém que viu. Só pode ser testemunha aquele que viu, aquele que viveu, aquele que sabe. Se eu não vi, se eu não sei, eu não sou testemunha de coisa nenhuma. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, E quando ele descer, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Versículo 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam às segundas-feiras. Amém? Amém, é? Todos eles se reuniam quando? Hã? Sempre. Para fazer o quê? Orar. Com quem? Inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém, queridos? Glória a Deus! Mesmo Maria cria que o Espírito Santo viria e ela obedece até o final. E ela fica em oração junto com os discípulos, junto com a igreja, orando para que o Espírito Santo viesse e desse poder e fosse criada aquela família que Jesus havia profetizado para ela na cruz. Versículo 2 é a consequência da oração. Capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido? Todos quem? Os discípulos. E mais quem? Maria, a mãe de Jesus. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém, queridos? Glória a Deus! Queridos, é importante que nós saibamos que Deus nos capacita e que Deus nos coloca para algo muito além daquilo que nós imaginamos. Os discípulos estavam orando para que recebessem poder. E Maria conhecia o caminho do Espírito Santo, porque lá atrás, trinta e tantos anos antes, o anjo Gabriel falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Ela ficou viva, se manteve viva por todos aqueles anos, embora sofrendo, embora vendo seu filho espancado, embora vendo seu filho morrendo na cruz como um malfeitor, comendo fel, comendo vinagre, ela segurou firme porque ela sabia que ela tinha uma missão que ia além da vida do filho que ela havia concebido. Ela era chamada para estar preparando a igreja para esse tempo, dirigindo a igreja em oração, crendo, animando e dizendo: aconteceu comigo e também acontecerá com vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Existem duas coisas que são muito importantes para Deus e que nós precisamos estar atentos e estar trabalhando para que todos os dias da nossa vida sejam pautados nessa palavra. Provérbios capítulo 3, no versículo 3, a palavra do Senhor diz que o amor, repita comigo, amor, e a fidelidade, repita comigo, fidelidade, jamais os abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Amém, queridos. Glória a Deus. Meus amados, a vida de Maria se pautou em duas coisas. Como mãe, ela amou do princípio até o fim. E como serva, ela foi fiel do princípio até o fim. Muitos teriam desistido. Muitas mães, muitos pais, quando viram injustamente o seu filho morrer na cruz. Mas ela sabia que a cruz era apenas mais um caminho, era apenas mais uma pedra na caminhada que ela tinha, para que hoje, 2000 e tantos anos depois, nós estivéssemos aqui reunidos para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amor e fidelidade caminham juntos. Não existe amor sem fidelidade. Muitas vezes a gente diz que ama, que ama, que ama. Mas quando chega o momento da prova do amor, nós relutamos, nós somos infiéis. Que fique para nós o ensinamento de Maria. Apenas uma mãe, mas uma mãe que foi escolhida por Deus para cumprir uma missão e que a cumpriu. Você recebe a unção, e quando você recebe a unção, é como uma gravidez. Você apenas está recebendo poder, mas você precisa de aprendizado, você precisa de caminhada. E depois da unção vem o seu chamado. Aquilo que depois de algum tempo você virá a fazer. E esse é o parto. E depois virá a própria vida, o próprio ministério. É a missão que você tem a fazer nessa terra. E essa missão só se encerrará no dia em que você morrer. Todos os dias em que você acordar, Deus tem algo para fazer através da sua vida. Procure saber o que é, para que você possa estar caminhando de acordo com os planos de Deus para a tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Chorocandalabatere, cantalabatere, candalabadai. Fecha os teus olhos. Oh, deixa que o Espírito Santo pouse sobre ti. É o momento teu com Ele. Não precisa você olhar para mim, não precisa olhar para os levitas, para os músicos. Olhe para o Senhor. Ele habita dentro de você. Diga a Ele, se você se sente pronto, diga a Ele, faça-se em mim o teu querer. Quebra a minha vida, quebra os meus conceitos, quebra os meus preconceitos. Me faça de novo, me reinvente. Oh Senhor, eu não quero andar como o povo do Egito, como o povo hebreu que saiu do Egito, andando 40 anos em volta de um monte, e pedindo, e clamando, e pedindo, e clamando, quando Canaã estava apenas alguns dias, algumas horas de distância. Tira dos nossos olhos as escamas espirituais. Tira dos nossos olhos aquilo que nos impede de enxergarmos a Tua vontade e só enxergarmos as nossas vontades e as nossas necessidades. Oh Senhor, quebra toda soberba, quebra toda infidelidade, quebra toda falta de amor. Oh Senhor, quebra toda língua grande, Senhor. Quebra toda a língua maldizente, quebra o veneno da serpente, Senhor. Tira dos nossos lábios palavras mortais que são como picadas, Senhor, que envenenam muitas vezes todo o corpo. Oh, Senhor, faça-nos melhor. Que nós sejamos instrumentos para Ti. Que Tu possas nos pegar e nos tocar. Não a nossa canção, mas a Tua canção. Que da nossa vida saiam acordes celestiais, capazes de trazer renovo, de trazer restauração, de levantar aquele que está caído, aquele que está aflito, aquele que está amargurado. Que nós possamos, Senhor, dizer como Jesus, O Espírito do Senhor, nosso Deus, está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer boas novas de salvação, trazer cura para os enfermos, consolo para os que choram, vou anunciar que Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, e que Jesus Cristo pode mudar a vida de cada um de nós. É só nós queremos, é só nós desejarmos gravidez, parto e vida. Chore canta la bachere canta le bala. Oriere chere canta la bachere canta la bala. Oh, canta la bachere canta la bachere.